corta, né? Silêncio faz parte da experiência humana. É verdade. A falta de Deus. Sabe, você aprendeu isso com o Bergman. É. quando a ovelha abrir o sétimo selo e o céu ficar por. É o cordeiro. É que e o céu ficar em silêncio por meia hora. Vai ser importante. Será que ouviremos outras vozes que não as nossas? Não conhecia, não sabia. Não, mas ela era tipo velha, assim, nova. É, meia idade, acho, uns 40 anos. Ela tava rindo no começo do filme, né? Ela riu bastante. Ah, ela abriu um amendoim no meio do filme que foi foda, assim, né? Ela ficou tipo uma meia hora, assim, o cara falando da ausência de Deus e aquele amendoim sendo aberto, assim. Fudeu com toda a minha experiência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, seu podcast favorito de cinema. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana. Oi. O Lucien Chaussard. Oi. E o Marlon Krieger. Oi. Hoje nós vamos falar sobre um filme chamado O Sétimo Selo, de um diretor não muito conhecido, Ingmar Bergman. Filme de 1953, cerca de... 56. 56, fazendo quase 50 anos, 60 anos, caralho. A gente decidiu falar pra esse filme, sobre esse filme porque não tem nada passando. Tá tendo esse projeto de passar filmes clássicos em 10 cidades do Brasil. Um deles, que passou agora em julho, parte de agosto, é O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman. E vamos mudar um pouco os ventos do podcast, falar um pouco de filmes antigos e tentar, sei lá, trazer um prisma atual sobre filmes que já foram tão falados e que fazem parte de uma formação cinematográfica de todo mundo e que talvez ninguém mais assiste. Ou, sei lá. Vamos... Eu sei que não é o momento, mas... Como a gente anda com pouco filme pra comentar, né? Uhum. Talvez seja um caminho possível pra continuar o podcast. Quando não tem filme interessante e fazer um filme antigo mesmo. Uhum. Talvez as pessoas, as poucas pessoas que ouçam a gente não achem isso tão legal, tão atrativo, mas... Ou a gente faz isso, ou a gente comenta talvez sobre séries ou alguma coisa assim. Uhum. Mas tô achando até interessante a ideia de falar de um filme mais antigo. Uhum. Assim. É, eu sempre tive isso na cabeça. O eu problema... também, os Hitchcock passaram e ninguém comentou. É, o problema que eu tô tendo agora é medo de falar de clássicos. Medo de falar de coisas com um peso anterior e de, tipo, não... Falar merda. Não falar merda, mas, tipo, não saber como receber o filme. Mais do que, não, tipo... Honestamente, eu não tô nem aí. Eu vejo um filme do Bergman como se eu estivesse vendo um filme do Noam Baumbach. Assim, o filme tem que me... Um filme de 1956 tem que me dizer o que um filme de 2015 Sim, me diz hoje. Assim. E ainda mais sendo um filme reverenciado por todo mundo. Um filme nota 10 por qualquer parâmetro que você for procurar aí. Sétimo Selo é um filme nota 10. Mas vamos... partir do que é onde a gente normalmente parte. Qual a relação que você está com o Bergman, em geral? Eu, pessoalmente, assisti pouca coisa dele. Uns 5 filmes de uma carreira que é imensa. Eu gosto muito de Gritos e Sussurros, O Silêncio. Eu vi algumas outras coisas. Morango assim. Silvestres, tu viu? Não vi. Vai se fuder, Thiago. Desculpa. Tem uma citação a Morango Silvestre nesse filme. Tem. Desculpa, perdi. Persona Fanny também Alexander. Não vi. É, eu acho que só vi esses 3, na real. Vergonha. Mônica e o Desejo. Mônica e o Desejo eu vi também. Eu acho que eu assisti Mônica e o Desejo, Persona, Gritos e Sussurros. Sonata de Outono. Sonata de Outono. Sétimo Selo e Morango Silvestre. Acho que foram Então... Juntos nós temos uma boa percepção, uma mínima percepção do que é Bergman. E vocês podem, sei lá, tentar resumir o que preocupa Bergman a ponto dele fazer filmes? Ixi. Não, mas não é meu cinema favorito, não. Mas eu tive... Tá, vamos engatinhar, assim, Bergman. Bergman é um cineasta consagrado, clássico, tem uma origem no teatro, então muito da mise-en-scène de cinema dele tem um tom teatral, tem um interesse por rostos, por dramas... Por atores... Por atores, drama feminino, pesado, drama existencial, e isso acabou virando até uma caricatura, de certa forma. O Bergman virou a caricatura do cinema intelectual. Sei lá. O Sétimo Selo é talvez o maior exemplo disso. Virou uma coisa icônica, assim, do filme preto e branco chato. Da morte jogando xadrez com um parodiado o tempo todo. Animaniacs, Bill and Ted, e etc. Assim, tem cenas com o Sétimo Selo de paródia. Então, não sei, eu acho que é um cineasta enorme, não é um cineasta da minha preferência também. Tanto que, assim, anedoticamente falando, Bergman morreu 2 ou 3 dias antes do Antonioni. E eu lembro, no meu afã cinéfilo, de exaltar mais a morte do Antonioni do que a do Bergman, assim, de sentir que perdi mais, o cinema perdeu mais com o Antonioni do que perdeu com o Bergman, assim. Hoje em dia eu não sou mais tão pedante, assim, acho, e não tem como negar que o Bergman é um grande cineasta, assim. Sim. Talvez não seja o da minha preferência, mas... Tem uma carreira sólida e contribuiu muito para o cinema. Tem imagens que são eternas, assim, né? E o Sétimo Selo, acho que é um dos momentos em que isso acontece, assim. É, tem coisas que eu... Gritos e Sussurros, para mim, é um dos filmes que eu mais amo, assim. É absolutamente foda. Eu queria ter mais contato com a carreira dele, mas meio que não fui muito atrás. Eu gosto muito... Pra mim, o meu filme favorito dele é o Fanny Alexander. Eu já vi várias vezes. É do final da década de 80. Né? Não é um dos últimos, mas talvez seja o último grande filme dele. E... Ah, não sei. Toda uma coisa de ambiência, assim, da burguesia de lá. E uma coisa da infância. Um sentimento sobre a infância. Então, o meu filme favorito dele é esse. É. Então, Sétimo Selo. Sobre o que é Sétimo Selo? Vamos fazer a sinopse rápida. Esse cavaleiro, Antônio Bloch, está voltando das cruzadas durante a Idade Média. Ele... Está voltando para casa. Voltando para casa. Ele e o escudeiro. Jons. Eles estão numa praia e, de repente, ele encontra a morte. Está vindo levar ele. E ele desafia a morte para uma partida de xadrez. Se ele vencer, ele ganha mais um tempo para fazer o que ele nunca fez, fazer o bem, tentar fazer algo de bom, né, com a vida dele. E a própria partida é um ganha-tempo também. Sim, né? Ele vai adiando a partida, essa partida dura ao longo do filme. E aí, no meio da... voltando para casa, ele acaba encontrando essa trupe de artistas man-babies, né? De teatro, circo, marabalismo e tal. E acaba... Forma um grupo e esse grupo viaja junto, atravessa uma floresta junto. E nisso, o tempo todo ele tá questionando a existência de Deus, questionando o poder da fé, questionando coisas religiosas e existencialistas que são muito alheias à época, mas que dizem muito sobre... o presente, sobre... Ou dizem muito sobre a experiência da cruzada dele. É importante falar da peste negra também, né? Que tá, sei lá, a Europa, né? Tá sendo devastada pela peste. E daí tem esse clima de morte em todas as cidades. Por isso as pessoas escolhem lugares pra ir, pra tentar fugir. E de da pânico, peste, né? Assim, a morte inevitável, a morte que chega. Sim, e tu não tem o que fazer, né? Então a vida perde sentido por causa disso. Então... O fato dele ser um cavaleiro também é intimamente ligado a ele ser um homem da fé na época, né? E parece que a viagem fez ele questionar isso, ele se Durante o filme ele é um questionador, mas ele é porque ele era outra coisa antes. É. Uma viagem que fez ele perder o sentido, assim, né? Dá pra dizer. Ou ganhar. Né? É, mas é mais ele se sentir abandonado, né? De ele não ouvir uma resposta de Deus, né? Do que ele questionar se Deus existe aí, ou não. Assim, aí que tem, sei lá, começando a falar do filme já, uma mão dramática que eu acho legal, assim. Tipo, é um filme que não... Por exemplo, ele não tem uma enrolação. Ele joga o personagem numa situação inicial muito bem definida, que é essa da, jogar da morte estar perto dele. Uhum. E ele inventa um jogo dramático, lúdico, que é esse do xadrez. E isso dá um andamento ao filme. Ao mesmo tempo, tem o escudeiro dele, que é uma espécie de contraponto. Sim. Porque eles passaram pelas mesmas experiências. Eles são muito ligados, mas eles têm... brigas já subterrâneas, assim, um com o outro. Sim, né? É um casamento... É um casamento, né? É um casamento. E quando ele encontra a esposa, aliás, a reação é super fria e não sei o que é, assim. A primeiro momento que eles... É uma boa comparação. Que eles aparecem juntos, o escudeiro tá largado na praia, o cavaleiro vai lá e dá um chutinho neles, começam a cavalgar e o escudeiro fica cantando umas músicas... sobre puta e obscenas, sei lá o quê, né? Umas coisas assim. Sim. É, o, realmente o escudeiro é um ateu, né? Confesso, assim. Ele ultrapassou essa dúvida já. É, ele é meio pé no chão. Ele é descrente. Materialista. É. Outra coisa que o Luciano já comentou é o tom teatral da carreira do Bergman. Nesse filme, acho que... É bem forte também. Né? Nesse filme, ele ainda não é tão cinema, assim, né? É uma coisa que pesa ainda mais, assim. Ele tem filmes anteriores até, né? Por exemplo, Mônica e o Desejo, Crise, que não são tão, não tão, tão próximos dessa mise-en-scène teatral, assim. É. Nesse, talvez, pelo filme ser adaptado de uma peça de teatro, que ele dava aula de teatro e com os alunos, talvez tenha a ver com isso, assim, mas realmente é uma coisa que pesa nesse filme. É, tem uma coisa meio satírica, teatral, cômica, assim, de quase sketches, né? Eu ia comentar isso. Apesar do Marlon estar fazendo essa abordagem de dizer o que, que são os personagens e de eles já entrarem num conflito desde os primeiros minutos do filme, o que é interessante é que o filme cria essa moldura da partida de xadrez... Uhum. E mas ele não que é mas vai isso... embora é tempo. Mas é meio episódico, né? As cenas têm uma certa independência, assim. Sim, não são verdade. Não chegam a ser sketches, acho. Elas estão ligadas à trama geral, mas essa trama geral ela é meio frouxa, assim, né? Sim, eu penso em parábolas um pouco também, assim, essa coisa de cada ceninha meio que tem uma pequena resolução também, que tá tratando de um assunto meio específico, mas com um tema maior ali que tá... Que é esse tema que a gente já falou meio um pouco. E aí, não sei, isso pode, a gente pode dizer que isso é do teatro, como o Marlon tava falando, talvez. Mas acho que tem a ver, por exemplo, com a Idade Média também. É uma coisa da cultura da Idade Média, dos contos, da arte sequencial das ilustrações. A própria trupe de teatro, que é o teatro nesse filme. O que eu me referi ao teatro, a mise-en-scène, né? Que talvez tenha um tom de teatro. É um teatro muito diferente do que é representado no filme, assim. Sim. Né? Parece ser um teatro meio puro, livre, sei lá, quer que se... queira adjetivar, assim, né? Mas tem um descompasso entre esses teatros, né? O do Bergman e o que é o dos personagens. É, tem. Mas o que eu queria reforçar é que o filme realmente tem um tom teatral muito forte. Talvez seja o filme que sei lá, isso mais pese, assim, né? Não sei. Do Bergman? Do Bergman. Dentro da carreira eu não sei Bergman. Dizer porque faz tempo que eu não vejo um filme do Bergman, mas realmente eu achei muito teatral também. Assim. Vendo hoje, a gente acabou de sair do cinema, assim, então... Acho que o que mais chama atenção é o personagem do Joff, nesse sentido, que é o... O ator. O ator, madabalista, maluco. Ele... Marido da Mia, pai do Mikael, que é... Os que escapam que é do família. Apocalipse, né, no fundo, assim. É um filme é meio esperança, a esperança. E que é meio um retrato, tipo, José e Maria Jesus, essas coisinhas assim. Pelo menos nas legendas que eu vi, tava os nomes como Joseph e Mary, sei lá, mesmo traduzindo. No cinema tava diferente, mas no que eu cinema vi em casa tava diferente. Tava... Tava Yof, Mia e Mikael, né? Mas ele é um palhaço, praticamente. Ele é extremamente exagerado a atuação dele. Ele, tipo... esfrega os olhos com as mãos abertas, assim. Tipo, eu não sei Eu não sei o que dizer. Tá, deixa eu levantar uma coisa, então. Eu acho que tem um elefante aqui entre os microfones gigante. Esse medo de falar de um filme antigo, falar do Bergman. Ele tá tratando de temas grandes, né? É tipo, ele tá falando de metafísica, da existência. Deus existe ou não? Qual que é o sentido da vida? Como lidar com isso hoje? Eu pergunto, sabe? Isso é muito... A gente é muito cínico hoje. É possível ter um filme desse tipo? A gente consegue se relacionar com isso hoje? Eu tive um distanciamento incrível com esse filme, assim. Eu acho que a primeira vez que eu vi, há muito tempo atrás, no VHS, uma TVzinha CRT tosca, foi a mesma coisa. E hoje, vendo no cinema, foi parecido, assim. É um filme que ainda não me toca, sabe? Não... Intelectualmente, eu entendo o que ele tá querendo falar, as cenas que ele tá construindo, o discurso dele, eu tô achando chato, tô achando... existem momentos bem legais, mas é, sabe, não... O peso que ele tá querendo passar não chega em mim. Não se transforma em experiência. Não, é. É, eu também, eu senti um pouco isso, mas eu consegui gostar... dos detalhes do filme, dessa encenação teatral, de como essas coisas que não chegam a se transformar em experiência pra mim, a falta de sentido, Deus existe ou não, estamos sozinhos no mundo, como isso aparece num close, num olhar lacrimejante de uma atriz, assim. Uh-huh. É uma das melhores cenas, sim. Com certeza. Da mulher que chora, da mulher que passa chora. A procissão. Sim. Uh-huh. Então... Tem uma beleza estética, assim. Tem uma coisa por si só ali que... Mas o assunto não funciona também pra mim, assim, sabe? E eu não sei... Talvez isso seja um pouco... Isso diga mais sobre a gente do que sobre o filme, assim. Do que é viver hoje. Sei lá, de a gente ser cínico demais, de a gente se esconder diante de grandes questões como essa e... Não sei. O que vocês acham disso, assim? Eu assisto filme, eu consigo, tipo, pensar cinematograficamente e ver coisas construídas ali e absorver essa beleza. E aí eu saio da sala de cinema e olho para as pessoas ao meu redor, assim, sabe? E, tipo, se eu, que tô muito aberto a querer ver isso, conseguir ver isso, o que, sei lá, o espectador médio que tá indo no cinema assistir... O que é um dos maiores filmes da história do cinema. Tá tirando disso hoje em dia, né? Sem... Não que formação seja necessário pra você captar alguma experiência de um filme clássico, mas... Mas eu não me preocuparia tanto com isso, Thiago. Eu acho que a própria ideia de gostar de cinema hoje em dia é já meio que gostar de uma arte morta, de ser meio cabeçudo, insistente e querer ver coisas que as pessoas hoje em dia não veem mais. E talvez um filme desse seja só uma experiência um pouco mais explícita do que é isso, assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem que perguntar mais pra gente mesmo, assim. Quando a gente vê um filme desse, não o espectador comum do filme de ação, sei lá, qualquer que seja, mas a gente que gosta de cinema, esse filme ainda funciona, esse filme ainda faz sentido... Infelizmente, acho que não. Eu consigo ver esse filme como um artefato arqueológico, um pouco assim, sabe? De ver o estilo do Bergman se construindo, ver como era uma imagem dessa época, ver como era... Que preocupações que existiam nessa época, mas o filme, pra mim, funciona como documento histórico mais do que como experiência estética, assim. Raros momentos ali que tem uma coisa que é uma beleza independente, assim, né? Maior parte do que eu tô tentando pensar esse filme é tentando pensar a partir de um prisma. Esse filme é de 50 e poucos e o que significava esse tipo de filme na época, né? E assim, o que vale a pena ainda frisar nisso que você está falando, é o filme que alçou o Bergman internacionalmente. É o filme em que ele ficou conhecido. Ele já tinha uns 10 filmes antes disso. Ele filmou muito, dos anos 40 aos anos 70. Tem anos que ele fez 2 filmes, mas ele tinha uma média de 1 filme por ano, mais ou menos. E esse, que sei lá, o 10º, 15º filme dele, foi o filme que ganhou prêmio no Festival de Cannes, ganhou prêmio na Itália e etc. E é o filme que talvez tenha começado a criar a figura do que é o Bergman, assim. Ou tornar possível a carreira dele, é, né? Os filmes portentosos, é, as, vem com filme indústria financiando. Sim, o, mas o próprio estilo dele também, o, essa relação entre teatro e cinema, os, a coisa dos rostos e tal. Então, não sei. Eu tenho uma relação bem, bastante estrutural, eu acho, com o cinema, assim. Eu olho os filmes e fico viajando no que eles são, assim, enquanto... Não é ideia, mas enquanto, sei lá, ou blocos, ou cenas, às vezes, sem tentar me desligar do que é a cena, né? Uhum. E... Eu não sei, eu... É, tem... A gente... Faz tempo que eu não vou no cinema, na verdade. Os últimos filmes do podcast eu vi em casa, por exemplo, assim. Eu fui no cinema hoje e eu tive um momento, assim, de... Sabe, de tranquilidade, assim, de frescor, assim, valeu a pena lá pagar não, sim. Os 8,50 e com tal. Certeza. Isso foi interessante, entendeu? É, e, não, é, isso é bom ressaltar, sem isso dúvida. Isso faz muita diferença, cara. E eu acho que isso tira um pouco o nosso cinismo também, né? É. Mas a, até aí, não sei, né? Eu tô falando de mim, como você é. Disse, não tô falando de todo mundo. É, todo então. Mundo aqui tá sempre falando de si mesmo. Então é difícil, é difícil. É. Mas eu acho que, cara... Sempre, sei lá, sempre vai ter gente olhando esses filmes, pelo nome deles. Sim. E assim, tem uma disputa que é o que, que vai ser falado sobre esses filmes, assim, né? Tipo, é. Qual vai ser o discurso que vai se estabelecer é. Como... Às vezes eu me preocupo com isso, porque eu ainda estou na universidade, coisas do tipo. Talvez um dia eu pare de me preocupar com isso, tomara, mas... Eu não sei, ainda me instiga um pouco lá no fundo, assim, né? Ainda... Falando sobre o tema do filme, assim, ainda acho que tem relevância, né? Sabe? Às vezes não pra mim, pessoalmente... Tem mas relevância, jeito... mas assim, tu consegue conversar sobre isso agora? Tu acredita em Deus? não acredito em Deus. É, então, não, tipo, é uma coisa que a gente não consegue falar, assim, mas é um, assim, é um filme localizado na Idade Média, isso já dá um ganho pra ele. É, e tem outra coisa, o Bergman é super... Também, ele é super irônico, várias vezes, assim, né? Ele é... cômico, não sei se irônico, assim, ele se leva a sério, cara. Sim, mas ele se leva a sério. Ou... Não, nesse filme mesmo, agora, que a gente viu. Eu acho que o Bergman não era um homem religioso, vou dizer isso só, não. Assim, né? Tipo, ele... O cavaleiro não é o personagem que ele mais gosta. Parece que ele tem uma proximidade com o escudeiro. Com Jons. Que ele é uma espécie de coral de uma peça coro. De teatro. Uhum. É, coro, desculpa. Ele é uma espécie de coro da peça de teatro. Ele consegue, sei lá, assimilar isso um pouco na mise-en-scène. Eu achei isso interessante, assim. Uhum. Embora eu achei a cena meio irritante, como o Jons fica comentando as cenas direto. Uhum. Assim. O cavaleiro parece uma pessoa burra, assim. É. É, e eu gostei muito do cavaleiro, no sentido que ele leva as coisas, né? Uhum. Ele tá um pouco preocupado com José. Ele é um pouco responsável pela esperança do mundo, por José e Maria estarem vivos e a criança sobreviver. Tipo, um pouco isso, assim. Uhum. É, você falou da parte cômica desse filme, é uma parte que me incomodou muito, não por ser ruim, mas porque eu não tava esperando. A memória que eu tinha desse filme é de ser uma coisa sóbria, séria e pesada, que é muito, mas boa parte ele tá só tentando ser engraçado, sabe? Só tentando fazer umas situações anedóticas, parece. Eu vou... Deixa eu falar uma coisa. Uma cena que eu gostei foi quando eles se reúnem como se fosse num piquenique ali. Sim. Que eles se encontram pela primeira vez, a Mia e o cavaleiro, o Antônio. Começam a conversar. E aí juntam as pessoas ali. E aí é bem antes do cavaleiro estar numa reflexão pesada, assim, do tipo, o mundo não faz sentido. Uhum. E aí ele vai lá e ele tem um momento com aquelas pessoas comendo morango e tomando fala, leite. Vou me lembrar porra, pra sempre. Achei muito sei. Foda, achei então, muito foda. O cavaleiro ele é a figura principal do filme, porque ele vive na dúvida. Essa coisa da estrutura do filme, né, que vai levando ele. Ele vai e volta, ele chega a se confessar e... Ah, eu desisto, não sei sim. o quê. E, tá... e aí ele vê que é a morte, aí ele quer reagir, aí ele tem esse encontro, então... Eu não sei, assim, tem algumas coisas rolando. Tem, né? Com certeza. Tem umas coisas legais rolando, tem. Assim. E eu acho que é um defeito do filme, o distanciamento do Bergman em relação ao Cavaleiro, assim. Uhum. Ah, ele dá a voz ao Jones sempre, assim, né? A voz crítica e tal. Uhum. É, naquela hora que ele encontra a menina que vai ser queimada, o Cavaleiro tá numa... Sei lá, ele tá numa situação difícil, assim, porque ele não tá muito interessado em salvar a menina. Ele vê isso meio como impossível, parece. Ele Sim, tá interessado em saber o diabo. As questões tal, metafísicas, assim. E o Jones. O Jones vai dar água pra ela, entendeu? Sim. Uh-huh. É, tem umas coisas que são legais no filme. Sim. Que sobram, não, assim. Fato. Sobram. Uhum. Em relação aos filmes que a gente vê, pelo menos. Não, cara, é um filme que o nome dele. Repercute até hoje, de um grande cineasta. Então, é óbvio que alguma coisa vai ter ali que é de boa, assim, sim, né? Não dá pra comparar com o filme do Noam Baumbach, comédia romântica com Ben Stiller. Polonês, cara, eu lembrei muito filme polonês. Só, acho que a gente tem que fazer uma coisa didática que a gente não colocou ainda, que a gente não fechou a sinopse. Talvez quem não tenha visto o filme não entende um pouco das coisas que a gente tá falando, né? Do tipo... A partida de xadrez é postergada, mas vai indo adiante. E a morte vai ganhando a partida e o cavaleiro percebe isso e meio que desiste, assim. Tem um tom meio de... Tô me entregando, né? Sim. E aí ele chega em casa... É. Meio que faz um pouco de sentido que ele começa a ajudar os artistas, os atores. Meio que dá a entender... Ele tá já fazendo o bem que faltava ele fazer pra ele aceitar a morte, Sim. né? Mas enfim, mas ele volta pra casa, ele chega no castelo onde ele vive, com a mulher que ele não vê esposa, faz anos. Né? E aí a morte chega lá e leva todo mundo, né? Assim, tem o final daquele plano que é icônico assim, da silhueta das pessoas e no horizonte. José e Maria e Jesus vendo isso, né? Então, são os únicos que, por acaso, não estão no castelo. Não é nem explicado. Eles simplesmente não vão pro castelo. Eles fogem porque eles veem que a morte tá jogando xadrez com ele. Eles têm medo. Ah, é verdade. E aí eles fogem do grupo, sim. Uhum. E aí eles passam por uma tempestade. Parece que vão morrer, mas sobrevivem. Sim. Que é um subtexto interessante, né? Que os artistas têm uma sensibilidade também diferente. Que eles também... O artista, o ator, ele consegue ver a morte, consegue ver... O ator viajão, assim, ele não pertence à Idade Média. Claramente, assim, ele vai morrer em alguma taverna esfaqueado, espancado. Ah, mais ou menos, porque tem toda essa coisa de superstição, de as pessoas não serem tão realistas quanto a gente é hoje em dia, e de acreditarem em criaturas e tal, e o artista... O poder da fala, né? É. Tem uma hora que rola uns insultos do ferreiro com o ex-dono da companhia, que justamente... Pegou a mulher do ferreiro e aí... Sim, e uma coisa bem teatralizada também, que tem até o escudeiro tá dirigindo eles, né? Ele fica dando texto, assim. O Joffre e depois fica comentando. De dirigir, ele passa a comentar o negócio. Ele fala, tal coisa vai acontecer ou tal coisa vai acontecer. Uhum. Nesse sentido é que o teatro bate pesado. Assim. Não, ele funciona muito bem. Bate pesado. Mas o negócio de... Vocês estavam comentando antes sobre o tema, se... Eu não sei, vocês todos acho que falaram que o tema parece estranho hoje em dia. Eu não sei se é o tema exatamente, para mim o tema, sei lá, me toca de alguma forma. Embora o filme também seja chato em vários momentos e tal. Sim, eu sinto essa coisa do filme chato, mas eu acho que... Talvez não seja pelo tema exatamente, seja mais por ele estar meio saindo de si o tempo inteiro, assim, do filme, de estar remetendo a uma ideia, alguma coisa fora das cenas também, bastante, assim, né, apontando para esse lado. E acho que... Mas tu consegue te relacionar com as coisas que ele tá falando? Então, aí tem a ver com até que o Marlon já comentou, de, sei lá, do filme se passar na Idade Média, eu acho que isso traz uma ligação com o presente, assim. Por quê? Não sei, cara. Eu, pra mim, sei lá, essa coisa, essas questões fazem algum sentido, assim. Mas, por o mundo continuar sendo caótico e coisas assim... Mas é caótico de um jeito diferente. Eu fico pensando na Europa dos anos 50, o que que é, assim. A Suécia é uma sociedade avançada, assim. Sim, né? Sim. Cara, o Renoir tava fazendo um filme nos anos 50 que é a negação disso, assim, né? O cinema já tava, cara, já tava em uma coisa muito avançada, assim, pra isso daí. E o que eu acho é isso, assim. Sim. Nessa sabe? Época tava borbulhando o modernismo no cinema ali. Começando, tipo, teve o neorrealismo. Dois anos ali já tava no Velho Vague, assim, tava uma movimentação diferente, assim, né? É o filme indiano do Renoir nesse ano, do Rio lá. Uhum. Cara, é um filme, assim, mágico, cara. É um filme onde todos os personagens são o Joff, assim. Uhum. Há uma... sei lá. Primeiros passos pra coisas que a gente adora muito mais hoje em dia, talvez, que já estão mais naturalizados, assim, né? Sim, sim. Tem uma coisa que eu acho que talvez valha a pena comentar. Essa personagem que o Yon salva, essa mulher que acompanha ele durante o filme. Que só não fala nunca, não só fala quando nada. Vê a morte, assim. É, então, ela tem, tipo, uma experiência muito vibrante com a morte. É, assim. E aí ela aparece e ela fala alguma coisa e eu achei isso um pouco tocante, porque... ela me dá meio que o tom do que é uma pessoa da Idade Média. Pelo menos pro filme, assim. Uhum. Aquelas pessoas que se ajoelham. Aquela mulher que chora lá. Aqueles velhos que mastigam. Sabe? Dá um tom do que é um pouco a psique de uma pessoa da Idade Média, assim. Uhum. E isso junto com várias outras coisas... Isso não tem nada a ver com hoje. Não tem nada a ver com hoje. Mas isso junto de várias outras coisas do filme que a gente comentou, assim. Eu acho que... costura um filme que não, que, sabe assim, que não entrega tudo, que dá pra gente conversar sobre ele. Uhum. Tentar enxergar uma coisa, ou outro enxergar uma coisa diferente, assim. Sim. E isso me faz muita falta hoje em dia. É. Isso que eu acho sempre que... sempre é uma obra de arte. É um mérito, né? Eu acho que é um mérito do filme, assim, o negócio... acho que é por isso. Simplesmente mesmo. É aberto, assim, né? Ele tem uma certa abertura. Com um tom desse, conseguir ser aberto é difícil. É, não sei. Não tem a peste, mas tem... milhares de outras coisas que talvez estejam no mesmo lugar, assim. Mas então fica a pergunta, é uma obra de arte ou não? Tá é? Aí, assim. Não, é uma obra de arte. Assim, eu fiquei encantado com a encenação. Tem algo meio de primitivo, assim, de meio rústico ainda. Tem... da relação com o teatro. Não tem nada a ver com o que eu amo no cinema, mas eu fiquei meio encantado de ver essa coisa tão fresca, assim, sabe? Não só de teatro, mas alguma uma relação com o cinema mudo também. É, exatamente. Construções de cena mesmo, sabe? Sim. Tem poucos... falta racor, assim, nas coisas. Tem, mas tem pouco tal. Plano sobrando, né? Sim, tem, raramente tem plano sobrando, assim. Sim. É eficiente. De uma maneira rústica mesmo, né? Sim. Matamos o elefante. Não sei, acho que é um elefante solene, imortal, né? A gente foi solene pra caralho, assim. É, mas... sim, a gente tá com respeito ainda. A gente tá com medo, assim, é. Sim, mas é aquilo. Eu preferia ter visto qualquer outro filme do Bergman, eu acho, sabe? Uhum. Primeiro porque... foi muito massa encarar esse visão. Sim, sim. Todos massa. Somos da Idade Média, então vocês estão com medo do Bergman porque ele é um fantasma, é isso? É. O silêncio do Bergman, sim, o Bergman paira sobre nós. Está representado nas pinturas Bergman da Idade Média. Ou não. A gente Bergman. Tem que temê-lo. Aqueles desenhos eram meio toscos, pareciam tipo umas... sim. Quadrinhos, cara, assim, mas velho. Os desenhos da Idade Média são muito toscos. Não, assim. Pô, tem umas coisas muito bonitas. Só no fim, assim. Nossa, tem uns muito toscão também. Tem. Acabei de lembrar da conversa com um pintor, por exemplo, né? Um filme que faz uso de uns personagens de um modo estratégico, assim, mas não me ofende muito. Eu vejo um prazer da cena ali, um prazer do teatro. Da cena é o que tá contando, e foda-se o resto do filme, assim. Eu sinto isso em alguns momentos. Sabe? Então, o do pintor, sei lá, tem umas palhaçadas ali, mas ele tá querendo que o pintor fale e se relacione com o Nyons ali, sabe? É isso que importa ali, parece. Sim. Momento, essa tá a maior força do filme, são umas cenas em si, tipo, o discurso maior, hoje em dia, acho que se perde muito fácil. Acho que... porque a gente não consegue ser tão sério, se levar tão a sério, assim, sabe? É meio que estratégico pra gente... sempre ser meio irônico, sempre meio que desviar e ser meio sério é ser chato e, tipo, não sei o que isso diz sobre as coisas. Mas ele também não é tão sério, ele... velho, ele... pra mim o que tem de cômico no filme é a risada nervosa diante do nada. É isso que é o cômico do filme, não é um cômico irônico de... hahaha, nada faz... eu não nada acho que seja irônico, tá, mas ele, sem dúvida, é bem humorado, assim. Sim, mas é um humor, assim... todo mundo vai morrer, ha, ha, ha, ha, ha, assim, sabe? Tipo... Não é irônico, não é irônico. Até o Jons morre. Sim. Pobre Jons. O Catulé desse filme. Ah, não, o Catulé é mais legal que ele não fala tanto. Deixa eu só fazer, pra gente terminar, deixa eu só fazer meu comentário machista pra Manda deixar ver. Esse podcast heteronormativo como ele sempre é, assim. Jesus, Luciano. Bibi Anderson está lindíssima nesse filme, né? Ela tem tipo 20 anos e tá no frescor, na flor da idade, assim. Ela fala um sueco sensual. Ela fala um... Cara, garota falando sueco é bom demais, né? Essas foram as últimas palavras do Luciano sobre esse filme. Vocês têm outras? Deus não existe. Deus não existe. Eu, antes da gente ir pros recadinhos da igreja, eu queria propor... Se a gente não estrear nada até daqui 2 semanas da gente falar sobre esse filme, vamos tentar criar uma relação meio natural. Que filmes fazem vocês pensarem o Sétimo Selo? Pensarem o Sétimo Selo? Que filmes o Sétimo Selo lembram vocês? Por exemplo, pra dar uma continuidade... Pra criar uma linha. Se a gente for pra outro do filme antigo... Não faço a menor ideia, cara. Eu também. Tem algum filme sobre o Kasparov? Esse filme parece se relacionar muito mais com teatro e literatura do que com cinema, assim. Uhum. Tem umas coisas que eu não falei, mas tipo... Esse filme é tipo a Odisseia. É o cara voltando pra casa. É. Esse filme é tipo o Don Quixote. O cara com Sancho Panza... E o cara, sei lá, tá vendo uma coisa imaginária. É, maluco. Esse filme tem a relação com Hamlet. É tipo vazio e os caras estão indo pra Elsinore, que é onde se passa Hamlet. Cheio de fantasma no caminho. Cheio de fantasma no caminho, né? Então... É um filme de teatro, não sei, não dá pra responder isso, cara, é tipo... Sim. Mas então... É, você devia ter falado A gente não precisa pensar. Responder agora, mas... A desculpa pro próximo filme, se não for um filme que estreou recentemente, a gente vai pensar, vamos tentar criar uma relação. E a gente é conservador mínima. Pra caralho e tem medo de fazer série também, né? É que vai aumentar o público. É, vai aumentar o público se a gente fizer True Detective. E o pior, segunda vai temporada. Aumentar e depois quando a gente voltar para os filmes vai baixar de novo. É. Daí vai ser triste. Eles são mais exigentes. É. Mas então, vamos para os recadinhos da igreja a conversação. Vou só falar uma coisa e aí não falar mais nada. Ixi, cala a boca. Futebol é uma coisa que mobiliza a gente muito, assim, né? A gente deposita as emoções de uma maneira violenta, assim. Não pra mim. É... E a gente tá na mão de uns filhos da puta, na verdade. Assim. Sim, é um gordo idiota, o nome dele é Vitório. É, cara, sabe? É só isso que eu tenho pra falar. Podem Sim. falar o resto aí. Não, Luciano, você tem que se preocupar mais com o nosso futebol de sábado e terça. Botar seu coração nesse futebol. Isso não existe, cara. Eu fui talhado na minha infância a tal coisa, entendeu? E aí é isso, não tem escolha. Fala, Vitinho, da sua experiência aí, sofredora eu fui do futebol. Sábado, também sofri, Luciano. Eu fui sábado na ressacada assistir Fluminense Havaí. Fluminense perdeu de 1-0. Do Havaí. Pois é, né? Quem te viu, quem te vê. Mas, o jogo, de modo geral, foi meio ruim. É, acho que os méritos principais são do Havaí, de ter conseguido marcar muito, assim, defenderam muito bem. Acharam um gol meio cagado, assim, sei lá, o cara deu um chute bom e tal, mas foi meio contingencial, isso. Sei lá. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, foi legal ver o jogo. O segundo tempo, o Fluminense deu uma acordada e tava atacando pro lado onde eu tava, que era o lado do visitante. E foi legal ver também, assim, tipo, ver o Ronaldinho batendo umas faltas. Tu vê que o cara é um craque mesmo, assim, apesar de estar decadente. O cara é diferente dos outros jogadores e tal. Ele quase fez um gol olímpico, assim, é... Impressionante ver no estádio mesmo. Mas tu vê também que o cara fica parado, sei lá, 80% do tempo, assim, de boa. E enchendo o saco do juiz, boa parte, sei lá. Eu não entendo isso. É. Mas, sei lá, Mas foi meio triste, assim, também. Não sei o que pode acontecer do time daqui pra frente. Nós preocupados com alguém dizer alguma barbaridade do Bergman, vem o Vitinho e diz uma barbaridade dessa do Ronaldinho Gaúcho. Não é uma barbaridade, cara. Vocês não estavam lá pra ver. É verdade, é verdade. Eu só quero deixar registrado que BoJack Horseman é realmente muito bom. Eu não tinha visto até agora. A segunda temporada eu não vi ainda. Não, tá legal? Eu tô vendo a primeira ainda. Ah, tá. Eu tô atrasado. Vocês sabe que tem a segunda, Lúcio? Já viu? Lucian tá levando a sério que ele não vai falar Lucian mais nada. Lucian entrou no voto de silêncio da idade. Ele não vai nem reclamar que esse é o pior episódio do podcast. É, eu acho que depois do Ronaldinho Gaúcho acabou, gente. A gente perdeu um meme. Então é isso. Essa foi mais uma A Conversação. Foi bom? Não, foi bom. Foi legal, né? Foi legal. A princípio foi legal. A gente só não fez o pit stop da série. Cara, é sério, velho. É sério. Tu tá vendo 22 caras. Mas ele é um craque de futebol, velho. Futebol tá, cara. Ele já foi um craque. Já foi um craque. É, mas foi o que eu falei. Apesar mas aí ele só tem a batida na bola, entendeu? É isso que ele tem hoje em dia. Mas não, não é só a batida na bola, sei lá. Ele não corria tanto pra balançar o cabelo. Eu tenho preconceito, eu nunca vou falar bem do Ronaldinho Gaúcho, porque... Ele anda requebrando. Assim. Não, cara, ele é do Grêmio, entendeu? É sim. Isso, assim, é impossível eu gostar, verdade. Mas ele avacalhou com o Grêmio já, cara. Não interessa. Eu também não gosto, assim, nunca... Não interessa. Uma das maiores felicidades que eu tive foi o Inter ganhar o Barcelona, não porque era o Barcelona, porque era o time do Ronaldinho do outro lado. E o Ceará marcou, mano. Pra caralho. Que jogo, hein?